num canto, chorando aos prantos, sentada encostada, se lamentando, com a cabeça baixa, lágrimas escorrendo, seu olho todo roxo e o corpo doendo, sangue escorrendo pela sua boca, a mão que deu carinho também lhe deixou roxa. Já viu, né? Sabe como é? Sabe como é? O marido enche a cara e descarrega na mulher. Não tinha mais amor pra demonstrar. Pra demonstrar. O álcool invadiu, chegou pra devastar. Quando casou, não era bem assim. Minha flor do campo, quero você só pra mim. Juras de amor, poema todo dia. Beijos e abraços, enriquecia a poesia. O casal feliz, mas tudo acabou quando ele ao álcool se entregou. Se ele percebeu a pessoa que você virou, por más influências no monstro se transformou. Se cansou, difícil pra mim ter que ver esse fim. Mas agora Deus, ele trará você de volta pra mim. Se ele percebeu a pessoa que você virou, por más influências no monstro se transformou. Se cansou, difícil pra mim ter que ver esse fim. Influências da amizade já desvia da verdade. Aí João, chega pra cá, vai ser por minha conta, não precisa preocupar. Depois do serviço tava lá naquele bar, onde seus amigos costumavam estar. Se o dia tá ruim, tanto faz. Um copo com pitu já lhe dá uma certa paz. Não traz, não traz arrependimento, só uma ilusão em um momento. Quando se tá bêbado, fica difícil pensar. Os pensamentos começam a cambalear. Sair do trampo e não tomar, fica difícil. Aquela pinga limpa já virou vício. Chega em casa, já não bate na porta. Puxa a camisa e tira as botas, perguntando a mulher, cadê o jantar? Ela mal responde e já começa a apanhar. Bate nela forte até ela chorar. Como se não bastasse, começou a humilhar. A atenção e o cuidado foi se acabando. Aquela compreensão deu lugar à rejeição. Ele fala uma pá, não tem mais respeito. O afeto lindo quente deu lugar ao gelo. Continua a xingar, arruma a sacola. Acabou tudo, mulher, tô indo embora. Se ele percebeu a pessoa que você virou, por más influências no monstro se transformou. Se transformou, difícil pra mim ter que ver esse fim. Mas agora Deus, ele trará você de volta pra mim. Se ele percebeu a pessoa que você virou, por más influências no monstro se transformou. Se transformou, difícil pra mim ter que ver esse fim. Ela mente em todo momento, porém o que ela sente não é um mero sentimento. Ela ama o João mesmo, com todas as suas forças. Mesmo tando abatida, mesmo tando toda roxa. E ela lá, contas a pagar. Passado 3 meses, tá difícil sustentar. Chorando em sua cama, começa a lembrar das promessas de Jesus, do Todo-Poderoso, que tira a ovelha lá do fundo do poço. Que restaura casamento, o que tá perdido. Que cura, sara, liberta o oprimido. Então fica de joelho, não sabendo onde ele está. Abaixa sua cabeça e começa a orar. Ora para ele se recuperar. Que Deus o proteja, onde quer que vá. Que o livre do mal, de todo inimigo. Que ele siga a Jesus, se liberte desse vício. Que ele se arrependa e volte pra casa. De braços abertos estaria esperando sua chegada. Do outro lado da cidade ele anda todo mal. Tem um pastor fazendo apelo no templo pentecostal. Ei você, você mesmo que está com a vida acabada, Deus te chama agora, não perca mais tempo. Aceite o Senhor Jesus se quiser ser liberto desse vício do álcool. Ele tem um plano na sua vida, só ele pode restaurar, só ele pode mudar. Glória a Deus! Um encontro com Jesus é mesmo assim. Tira o álcool, tira o vício e põe o sangue carmesim. Ele volta pra casa, chega devagar, ela sozinha, roupa simples, chinelinha, lá na cozinha. Dá um abraço nela e pede perdão. Falou que Jesus Cristo purificou seu coração, que dali em diante tudo seria diferente, que Deus o transformou e que ele agora era crente, que a vida que levava já ficou pra trás e tinha convicção, álcool nunca mais. Você nem percebeu a pessoa que você virou. Por más influências no monstro se transformou. Se transformou. Foi difícil pra mim ter que ver esse fim, mas eu oro a Deus, ele trará você de volta pra mim. Você nem percebeu a pessoa.